criação. Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que prazer, o que formar, nenhum pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede, é uma razão. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede, é uma razão. Até mesmo a asa branca bateu asas no sertão. Então se eu disse a Deus, vozinha, guarda contigo teu coração. Então se eu disse a Deus, vozinha, guarda contigo teu coração. E hoje longe muitas léguas, numa triste solidão, espera a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão. Espera a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão. Seus olhos se espalhar na plantação, eu te asseguro, não chore não, viu, que eu voltarei, viu, meu coração. Eu te asseguro, não chore não.